Virgin China 1910, you're cleared for direct Serra Vito 366 to Aeronave Brasileiro, down to 2500 feet. Grenade 1016. Alô Salvador, boa noite, sou Azul 2774, da Fox Track. Sua relação é o 180 para Porto 2. Do Azul 2774, foi efetuado uma DLA do plano? Foi realizado e vamos verificar com a empresa aqui. Quem já está fazendo aqui está. Paulo Salvador, Azul 274. Prossiga. Eu vou usar o DDA para 0406. Ok, sim, eu vou dar uma checada com a falar isso, gente. Roger, agente 1910, complete final ordinary procedure, contact tower 118.95. Ok, contact tower 118.95. Salvador Tower, buena noche, Argentina 1910, 2900, 3 miles from Sierra Victor, 3 miles. Valentina 1910, continue approach, stand by, landing clearance, QNH 1016, runway white. Okay, continue approaching runway 10, wait over 101. I'm expecting for the runway 1910. Ok, por gentileza, entre em contato com a companhia para entrar em contato com a sala S. O mesmo informou que a última que ele tem lá é para 3h20. Tá sim, então, obrigado. marking runway Foxtrot. Okay, leave the runway via taxi Foxtrot and taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet 11, I'm 1910. Salvador, o Azul 2774, a gente chega ao plano de voo por aí, precisa avisar pra gente que é a companhia disso que já voou aqui. Ok, eu vou aguardar o Adelia chegar, o Azul 2774. Claro, claro, temos que aguardar. Só pra avisar a gente aí. Ok, sim, tipo. Salvador, Sam 3520, cliente da informação Fox Trot. Alô, Sam 3520, sua identificação, vou ir para o Serra Vita 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. Bando 366, descendo para 4 mil, combine 15, Sam 3520. 3520, desvio à esquerda, dou a 30 por 15 milhas. A linha de desvio está na 3520, é o número 1 na aproximação. Bem, então é Pantarini, zona na Brando Mendes. Comando 3520 está autorizado a final do RNAV, vista para 2500 pés. Ajuste agora no 095, informe estabilizado. Descendo para 2500, comunique-se a passarem estabilizado 3520. 9520, completa final, chega 2, Salvador, 118.95. 18.95, até mais. Salvador, bom dia, tá 3520 a 1 milha do 3720. Tá 3520 avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento calmo. Pouso autorizado, pistana 0, vento calmo, tá 3520. Prossiga azul. Então, eu já recebi o plano para 515 Salvador para Porto Seguro. Tá pronto para cópia? Autorizado, Salvador, Porto Seguro, 180, Golf 677, decola pista 10, curva direita, saída coral, controle 120.8, transponder 0277, o azul 2774. Direita, Golfo 177, controle Salvador 120.8, transponder 0277, azul 2774. Pátio 3, me pronto para posicionamento. Ah, pronto para posicionamento, azul 2774. Autorizado, chame táxi. 0, sala 53, direita no 209. 209. Alô, Sandra, 3520, livrou. 3520, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette. Então, 3520, ingresso para o Juliette, portão 4. Juliette para o 4, obrigado. Autorizado via Fátima Geral, ponto de espera 1895, ajuste 1015, ajuste 1774, bom dia. Gente, o Vitaque de Fátima, ponto de espera 1895, ajuste 1774. Tá 3520, mantendo a posição, aguardando o sinalizador. Tem antes não tem aflição? Não, ela... Ela... Só ficou 2774? Ela não tá iniciando o pushback não, ela tá aguardando o balizador. O... Que ainda não chegou aí no portão 4. Ah, tá sentado. Então, já aguardando a aeronave. Já que tá dando. Prossiga, Mike Zulugoff. Mike Zulugoff está aqui no pátio 1, na posição 6. Solicito autorização para rebocar a aeronave para pátio 3, posição 3 Lima. Para o início do reboque. É, aguardando. O 3520 já foi solicitado. É. Obrigado. Vocês adicionaram óleo aí no motor, não, né? Azul 2774, autorizado ali a decolar, pistão no zero, vento variável, 2 nós. na escuta do Zulu Golf. Mike Zulu Golf, autorizado no início do reboque, chame no termo. Sim, graças, autorizado, chamar no termo. 1208. 1208, azul 2774. Foxcole Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato radar, suba para 180, saída Coral. 180, saída Coral, Azul 2774. Salvador, good morning, this is Argentina 1 and 116.